cenário ideal. Tem o céu cheio de estrela, barulho de cachoeira, e o grilo é nosso cantor. Meu cenário ideal tem a lua sempre cheia e um cafuné na orelha, e o sonho vai se tornando real. E a grama vira nosso tapete pra lançar naquela rede embaixo do coqueiro. Fazer o que fazemos melhor, que é namorar o tempo inteiro. E a grama vira nosso tapete pra lançar naquela rede embaixo do coqueiro. Fazer o que fazemos melhor, que é namorar o tempo inteiro. Sem sinal o celular, sem ninguém pra atrapalhar, só nós dois ser humano. Ai que vontade que dá de ficar aqui só o restinho desse ano. Sem sinal o celular, sem ninguém pra atrapalhar, só nós dois ser humano. Ai que vontade que dá de ficar aqui só o restinho desse ano. Meu cenário ideal tem o céu cheio de estrela, barulho de cachoeira, e o grilo é nosso cantor. Meu cenário ideal tem a lua sempre cheia e um cafuné na orelha, e o sonho vai se tornando real. E a grama vira nosso tapete pra lançar. Fazer o que fazemos melhor, que é namorar o tempo inteiro. E a grama vira nosso tapete, balançar naquela rede embaixo do coqueiro. Fazer o que fazemos melhor, que é namorar o tempo inteiro. Assim São Paulo, ó. Sem sinal o celular, sem ninguém pra atrapalhar, só nós dois ser humano. É que vontade que dá de ficar aqui só o restinho desse ano. Sem sinal o celular, sem ninguém pra atrapalhar, só nós dois e ser humano. Ai que vontade que dá de ficar aqui só o restinho desse ano. Mais uma vez, vai. Sem sinal o celular, sem ninguém pra atrapalhar, é. Ai que vontade que dá de ficar aqui só o restinho desse ano. Sem sinal o celular, só nós dois de ser humano. Ai que vontade que dá de ficar aqui só o restinho desse ano. Obrigado. Obrigado. Vamos ver? Sem sinal de celular, sem ninguém pra atrapalhar, só nós dois de ser humano. Ai que vontade que dá de ficar aqui só o restinho desse ano. Só esse indiano. Sem celular, sem ninguém, só nós dois ser humano. Ai que vontade que dá de ficar aqui só o restinho desse ano. É.